estás por perto, és maná no meu deserto. Desisti de ti, você disse aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vidas em pleno alto mar. Nuvem de manhã, fogo à noite, sempre estás por perto, és maná no meu deserto. Passei o Mar Vermelho, passei o Rio Jordão. Bebemos água viva da pedra da salvação.